Com resposta e segurança que vem milhares de crianças. Elas gostam de mim, todo ano é assim. E vai ser tudo nosso de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós. Prepara pra descer daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Daquele jeito, daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Daquele jeito, daquele jeito. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, o relógio de São Pedro vai dizer a hora que a gente vai descer. Todo mundo no embalo, no canário, no balanço, eu quero ver. Vai descer a Carlos Gomes pra poder curtir o príncipe do gueto. Chama a galera, prepara seu bonde pra descer daquele jeito. Com responsa e segurança, que vem milhares de crianças, elas gostam de mim. Todo ano é assim, vai ser tudo nosso de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós, é nós de novo. E aí, é nós. Deixa aí, deixa aí, quero ver, deixa aí. Tem, deixa aí, deixa aí, quero ver, deixa aí. Tem, deixa aí. Prepara pra descer daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Daquele jeito, daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. É nós de novo nessa cena, compadre. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós, é nós de novo. Olha o Raga, olha o Raga. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós. E aí, é nós. É nós de novo. E aí, é nós. Só vale se gruvar, mané. Que vem o verão, que vem o carnaval. Porque o mulher nós é positivo e não faz parte de paixão. Tá ligado? Percebido que é nós de novo.